21ª edição de Notícias do Outro Mundo. Este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 14º dia deste mês de junho, vamos falar sobre homossexualidade, mas em dois registros bem distintos. Primeiro, concentremos-nos em Miley Cyrus, que desmentiu ter acabado o romance que vive desde meados do ano passado com o ator australiano Liam Hemsworth, com quem contracenou no filme A Melodia do Adeus. No entanto, Cyrus confessou que está descontente com Liam num aspecto: no vestuário. Ela gostaria que ele prestasse mais atenção aos seus conselhos e dicas no que diz respeito ao modo como se veste. A jovem cantora e atriz americana de 17 anos, que tem andado numa escalada de ousadia em palco na sua digressão pela Europa, afirmou mesmo que gostaria que Liam fosse vestido por um homossexual. Liam não faz a mínima ideia do que é vestir bem, e Miley está sempre a tentar levá-lo ao seu estilista e melhor amigo, que é gay, para lhe dar umas dicas, observou uma fonte próxima da dupla. A própria Miley Cyrus acrescentou: os gostos de Liam são muito antiquados. Tenho problemas com as pessoas que vestem calções de banho quando não vão para a praia e ele está constantemente a usá-los. E eu dou comigo a pensar: não iria andar por aí de biquíni, como muitos gostariam que eu andasse, eu sei. Só visto biquíni quando vou para a praia. Agora vamos até um país africano, o Uganda. Good morning, everyone. My name is Pastor Dr. Martin Semper. I'm here in the capacity as the chairman of the National Task Force Against Homosexuality in Uganda. A voz é de Martin Sempa, um pastor cristão, fundador da comunidade católica Makerere e que defende a lei anti-gay no Uganda. Sempa diz que o caminho é a reabilitação e, segundo o pastor, os gays comem pupu e ele não quer isso no seu país. Em 2007, o pastor ugandense recebeu financiamento norte-americano para a sua luta de quase 20 anos contra a SIDA no país. Além de ser um combatente histórico da doença, com diversos projetos nacionais, o católico é também contra os homossexuais, que julga ser um distúrbio e afirma que a camisinha oferece pouca proteção. Ficou mesmo até famoso por organizar manifestações em que queimou preservativos. Atualmente, sempre é então um dos apoiantes mais entusiastas do projeto de lei anti-homossexual para a votação do Parlamento do Uganda. O país já proíbe por lei o acto sexual entre pessoas do mesmo sexo, mas o novo texto é mais rígido, inclui até pena de morte em alguns casos. Uma lei que prevê morte para gays no Uganda e que pode gerar efeito dominó em África, pode alastrar-se para outros países. Mas para Sempa, por que a lei é tão importante? Ele responde: é importante para colocar um fim na sedução e no recrutamento das nossas crianças na sodomia por meio da máquina de propaganda gay. Isso é financiado por George Soros, Ivos na Holanda e outras agências suíças. Sodomia é um crime? Mas precisamos de uma lei para impedir a sua disseminação. Mas porquê é que a família tradicional precisa ser protegida? O que acontece em Uganda? Martin Sempa responde: a família é a base da sociedade, mas nós somos uma nação pobre, com muitas famílias pobres. Esses ricos europeus e americanos chegam com o seu dinheiro para corromper as nossas crianças na sodomia. Precisamos protegê-las dessa exploração. De resto, está tudo como antes.